Rádio em Foco. Boa tarde, ouvintes do Rádio em Foco. Meu nome é Benhur Oliveira e hoje eu vou falar para vocês sobre duas redes sociais que têm sido usadas para produção e troca de informações na área da educação. Bisbilhotando. Quem nunca ficou com preguiça de tirar cópias do conteúdo que os professores apresentam? Faltou aquela moedinha da Xerox? Ou por falta de tempo de tirar uma cópia, acabou sem conteúdo trabalhado em sala de aula? Para facilitar na vida dos estudantes, dois universitários da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo criaram uma rede social chamada EBA. No EBA, você pode compartilhar links, documentos e vídeos relacionados ao seu curso, além de formar comunidades e grupos de estudo. Os professores também podem participar, fortalecendo vínculos com os estudantes e compartilhando os conteúdos relacionados às suas matérias. Para acessar o EBA, basta digitar www.ebah.com.br. No PlugEdu, uma rede social voltada para os educadores, é possível entrar em contato com outros profissionais da área e interagir com os usuários. Além de conhecer novos educadores, o usuário pode adicionar fotos e vídeos dos alunos, convidar amigos, divulgar eventos, publicar projetos de ensino e arquivar documentos. O PlugEdu também conta com artigos, notícias, colunas e diversas informações sobre educação. Fica a dica do PlugEdu. Basta entrar no endereço www.plugedu.com. E as dicas sobre mídias sociais na educação terminam por aqui. Eu sou Ben Oliveira, uma boa tarde e até domingo que vem.